Nossas meninas estão longe daqui. Não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Se lembra quando era só brincadeira? Fingir ser soldado a tarde inteira. Eu que eu quis. Sou